Beleza! Magnata, o chefão High Definition. Isso, Maicon. Bora continuar assim. Por encostar, mijador, mijador aí. Bora, bora, bora. Beleza, Lourinho. E bora fazer a Cina Bani e a Roça. Daqui a pouquinho a gente bota a versão de verdade. E o show. Olha, hoje eu vou querer uma gata daquelas. Pra subir aqui no comando com o Lourinho. Ah, tá, pensei que era pra levar pra casa. E a galera já virando, bora se virando, bora se virando, bora trazendo a galera pra cá, pra cima do show do Magnata. Nosso chefão já tá acionado. No Magnata. Fica porque lá fora agora vai chover. E o nosso secretário? Quando perceberá que o tempo vai chegar. Vamos chegando pra cá, galera. Vamos chegando, já tem a nossa pressão. Vamos dar uma subida aí. Você está indo da galera pra cima, beijo. É o show do nosso Magnata, chefão. Mais uma na Prefeitura Municipal. Aí de São Sebastião, da Boa Vista. Em nome aí do prefeito Getúlio Brabo, já agradecendo toda a família presente. Sejam bem-vindos aí ao show da galera! Obrigado, parceiro! Cristiana Manos Baias! Obrigado, meu brother, você é brevimente! Tem Magnata lá no Caldeirão dos Baios, o negócio vai ser bonito. É o nosso conhecido Cutia, né, moleque? Yeah. Aí, mãe! Bigori Camarão, já daqui com a gente também, só de boa! Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora. Registrando imagens da galera do canal 7. Já registrando tudo por aqui, ó. Manda mais um pouco que ela deve tá chegando aí. Vamos no zap, vamos no zap. Pensando bem, Michael. Tô achando que ela é o teu bom filho. Só tem essa novidade. Tá nessa. Que eu tinha pra gastar. Você, Ramon! Abraço, neguinho! Pegou o Bitinho Cursino, obrigado a vocês! Meu parceiro Gedão, obrigado, Gedão, da Loura! E aí, Luane? Ele beijou, minha boa, galera, Cursino! Ô, frentista! Chama no meu forte abraço aí, toda galera! Da embarcação, viação! Tá aqui com a gente também! Vamos falar de embarcação aí, Transporte Belém. A Boa Vista. Tem a galera aí do Proteção de Deus. Eles que trouxeram Lourinha Digital pra Boa Vista. Estou de parabéns, meu amigo Buíca. Vamos que vamos! Pensando bem, tô achando que ela vem. A galera já tá chegando, se aproximando ao show do Magnata, o chefão. DJ Michael Boy e Lourinho no comando. Bora, Buíca. Pra mandar essa aqui pro nosso amigo Chicureira lá de Buaná. Andam falando por aí. E o que, Belinha? Todo mundo dançando pra ficar bem bonito, bora! E o canal 7 já tá registrando tudo! Não acredite no amor. Só quero me mostrar quem sou. Ai, isso é pai d'égua, hein? Oh, oi! Gatíssima, Richelle, aquele beijão, meu amor, obrigado. Você e sua mãe. Tá legal, meu cocinho, bora criar. E detalhe, nós já estamos gravando aí o CD ao vivo, as melhores da Rocha. Estamos aí em busca de um cyber pra gente deixar o nosso CD, pra divulgar e espalhar o nosso CD mais ainda. Aqui em Boa Vista, Magnata do Chefão, Lourinho, Michael Boy. E toda essa galera maravilhosa recebendo um alô, Pai d'Égua, aqui no nosso show. Qual é o cyber que vai ser o premiado desse áudio, hein? Ô, amigo Lucas! Tá aqui com a gente, a galera, o futuro prefeito também. Meu parceiro, Leidilson, obrigado, Leidilson, Allan Kardec. E a galera aqui do Movimento Cocina, uma alegria! O Allan Kardec, ele que desde ontem é 24 por 48 horas curtindo o show do Magnata, chefão, moleque! E aí, Guti! Em setembro, já tudo confirmado aí pro Magnata! está na casa de show do nosso amigo Dia. Vamos lá! E semana que vem nós estaremos fechando aí o Festival de Verão lá na cidade de Buenã! E a Pamela, tá por ali também. Ali as meninas. Lembrei de nossas brigas que puseram fim ao nosso amor. Bora, meu chefão! É tanta saudade que não. Um abraço ao Natan, Maia! Ele daqui, o Brianatan. O amigo Júnior Chinago. Tá na área também com a gente. Vai me convencer pra voltar. E aí, Bruninho? Só nos LEDs, o Bruninho. Não reconheceu o que eu fiz por nós dois. Yeah, yeah. Eu vou. E aí, São Sebastião da Boa Vista? Te levar pro Águia Santa de. Prepara que já já a gente vai pra cima. Meu parceiro Buraco! Buracozão aí, meu Deus! Eu vou. Assim eu choro, mais. Manda 007. E aí, chupão? Eu cheguei em frente ao portão. Esse cachorro aqui, mano, te liga. Meu cachorro me sorriu latindo. Ai, meu Deus. Minhas malas coloquei no chão. Sorriso do cachorro. Vai sentar em cima aí, daqui a pouco. Olha, setembro! E o nosso magnato chegou, Rony Frisso, no Caldeirão dos Bairros pela primeira vez. Olha, o patrão já disse que é. Então tá tudo certo. É você, o campeão de público do Marajó. Eu mesmo mudei e voltei. Vamos dançar agarradinho aí, boi! Bob! Bob Marlon também por aqui com a gente! Tá de volta! Tem que acelerar mais um pouquinho esse letreiro digital de vocês aí! Não dá tempo da gente ler, senão a gente passa a festa todinha olhando e não sai nada! É isso, Mike! 007. Sobe, garoto! E fui abrindo a porta devagar. Meu parceiro, Cris, é o rei do pastel aqui em Boa Vista! Valeu, Marinho! Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei e entrei. Vem cá, Cutia! Meu retrato ainda na parede. Nosso amigo Cutia! Um dos melhores jogalistas da nossa região também aqui com a gente. Maicon, passa o microfone pra ele aí. Puxa, pega uma palhinha do nosso parceiro aqui. Puxando o Magnato, mano, teu alô aí pra tua galera. E já abraçando também toda a rapaziada aqui. Opa. E aí, meu Cutia? Meu amigo Samuel Camarão, meu amigo Ori. Forte abraço, rapaziada. Está curtindo tudo aqui no Magnata. Esses caras arrebentam aqui. Obrigado, gente. A gente sempre trazendo pra cima os nossos parceiros de aparelhagem. Os músicos da terra. Pras coisas que eu deixo. E aí, GDV? É DJ Nilson. Tá aí! E aí, Nilson? Alô, como é que você está? Meu Deus, é babado. É o goiaba na parada. Sei que são duas da manhã. Tá tarde demais. Decidi ligar. Como é que é? Bora! Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns. Sou amigo Júnior Chinando, tudo bem daqui? Obrigado pelo seu carinho aí, parceiro. É isso aí. Vamos lá. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a compra, não vou me... Michael, com uma sequência dessa vai fazer eu chorar. De Paragominas pra cá é muito chão e muita água, pai. A gente, eu não vou chorar, não sabe o que faz, mas sei lá. Banda 007. polícia! Seu polícia que eu separei recentemente. Bora, Gedeão, bora, Gedeão! De paixão eu tô doente. Só pro domingo. E o senhor me... O Luiz, o nosso chupão da produção também tá aqui com a gente. E estão reclamando do... Bora, chupão! Meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. Som... E aí, negão? Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento amargo, coração em pedaço. O nosso secretário, Alson Drago Lopes. O meu homem é bom, vou te falar. Esse carinho faz parte do nosso ciclo de amizade. E vamos que vamos assim! Que bonito, hein? O cara ganhar 50 conto desse jeito aqui, mano. Olá! Amigo Buica! Te sendo mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Vamos lá, Gerson! Que lixo! Aquela imagem de ontem no telão aí pra nós! É. Prepara a bagana! O nosso barco Proteção de Deus! Futebol... A nova embarcação aí, sempre fazendo os melhores viagens pra Belém do Pará! E por acaso esse motel... E Boa Vista! Luciano Zini, Trindade, sua primeira dama. Obrigado, parceiro Diego, equipe Super Terra também. Um abraço, carinho. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. 1 a 0 pra minha intuição. Bora fazer assim, bonita. Não sei se tô na cara dela, mas tu é. Fico aqui, pensando no teu jeito. Júnior Ginal e a sua primeira lama também tá aqui com a gente. Sabe tuas foi assim, no balanço das águas. Nem mais isso, Jeremias. Um abraço, obrigado, aí e você. Já nasceu para ti. A primeira vez quando você se entregou pra nós. A gente tá liberando o nosso WhatsApp agora aí pra você mandar o seu alô também por aqui, ó. Maior... Toda a galera da Play, Netlan House! Proprietário, meu amigo Fabiano Lopes. Então chega aí, Fabiano! Vem pegar o áudio da gravação pra gente deixar aí na Play, Netlan House! Nosso amigo Samuel Camarão, Uri Camarão também, tá todo mundo presente. Só posso dizer te amo, te amo. Ori Camarão e o Turu, hein, Ori? Cara, tô tirando, Ori, tô dizendo. Meu parceiro, Lenilson! Obrigado você, meu parceiro Alan Kardec. Esse Jorge, vou te contar, o Turu de mim hoje é... Foi assim, no balanço das... Da opção, gente. Descobri que a minha... O amigo Ângelo e companhia do Buiga também. Sim. A galera da Proteção de Deus. Quando você se entregou, a gente começa assim, vamos lá. Você era virgem e me deu a maior prova de amor. E você? A minha bendita. Prepara aí, Mary Jane. Agora estamos aqui, China Básica. Só posso balançar geral, galera de Boa Vista, hein? Amor de um vaqueiro que insiste em amar você. Tu és a minha bendita. Errou, bicolou e beijo também. É tão bonita. Um abraço grandioso, obrigado. Só posso te... Com vocês, vamos lá. Te amo. A garganta já tá no sal, DJ. DJ Michael Boy. DJ Michael Boy. Só posso dizer te amo, te amo, te amo. Insiste em amar você. Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver! Oh! Oh! Oh! Joga a mãozinha! Só quem tá com o balde, o gelo, bota o balde em cima! Só quem tá com o balde aí! Só quem tá com o balde, bota o balde pra cima agora! Quem trouxe o celular vai acendendo o flash do celular! E a gente vai registrar aqui de cima agora. Quero ver geral com a mãozinha pra cima. Quem trouxe o celular, vai, vai colocando o celular em cima. Eu quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima aí, que eu vou registrar agora um selfie aqui pra gente postar nas redes sociais, aí nos nossos grupos de WhatsApp e muito mais da empresa Magnata. Joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima. Mãozinha em cima. É agora, Michael! Vai! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. É o chefão, chefão, chefão, chefão! Pãozinho da Dilas Produções. Pega o uísque, o balde de gelo. Rapaziada da quadrilha Sedução, Marajoara, atual campeã de bagre. Os nossos irmãos inseparáveis, João e o Bactéria. Vai! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Toda a família, repá, o meu amigo Gabriel Breno, tá aqui com a gente, o Benilson. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, presta atenção. É o nosso parceiro Buraco, obrigado Buraco! Esse é o Magnata, esse é o novo show colorido DJ Michael Boy! Prepara aí, Jorge, que a gente vai explodir! Amiga Jane, a Kelly, a Letícia também! Fernandes! Que eu como essa pipoca agora, meu irmão. Meu amigo Bruno também com a gente, o rei da pipoca aqui com a gente. Aí, Bruno, pode crer, garoto, ser bem-vindo ao show. É o rei da pipoca. Meu amigo Maico do Salão Arte Estilos. O meu amigo Panga também, Rafaela, Tchelzinho. Todos curtindo aqui o chefão, colorido digital e Maicon Boy. Faz a boquinha. Faz a boquinha, faz a boquinha, boquinha, boquinha. A boquinha pra fazer em cima, assim, ó. A boquinha, faz a boquinha, a boquinha, a boquinha, a boquinha. Vamos lá na boquinha. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Minha passa mal. Bora, o Maicon! Meu filho, gostou não, né? Não gostou não, né, dessa música aí? Vamos fazer de novo então, bora? De novo, de novo, de novo, de novo. Volto, volto. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho. Agora a parada é assim, hein? Bagulho doido, bagulho doido. E joga a mão pra cima, bora no bagulho do bagulho doido. O piranha, toma, toma, toma, toma. O piranha, o piranha, toma, toma, toma, toma. O piranha, o piranha, toma, toma, toma. Bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido. E olha só, Maria Guerreiro do Juru, nessa beijo! Obrigado a vocês, viu? Equipe Super Tesso, muito obrigado, meu amigo! Meu parceiro Lenilson! Tudo nosso, meu brother! As molecas já estão na fita! As molecas já estão na fita! Jorge! Pra mim é uma satisfação muito grande estar aqui na sua aparelhagem, Magnata, o chefão do Maná. Esse som aqui que é um dos maiores da cidade e da ilha do Marajó. A gente vai agradecendo a todos presentes aqui. Pra quem não me conhece, eu sou Lourinho Digital e estou adentrando agora o sistema Marajoara pra me apresentar. Quem gostou do show do Lourinho aí, dá um grito que eu quero ouvir. Eu sei que vai ficar melhor. Pra galera do Jurunas, vai. Pra galera do Jurunas, bora. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente. Malandramente, fiz cara de careta. E aí, Super Dobra do Tropa do Gelo. Obrigado a você. Toda a galera também aí do, da embarcação. Proteção de Deus. A embarcação que trouxe o Lourinho Digital pra Boa Vista. Meu amigo Buiga tá aqui também. E o meu parceiro Pinto. Pinto, o único Pinto que eu vi que presta. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará. Atenção, galera aí, Leventura. Então chega rapidinho, falar com ela aí. Aqui atrás do comando Magnata, tá bom? Chama, chama a galera das ilhas aí, chama a galera das ilhas aí pra cima, vem que tu conhece mesmo as ilhas daqui. Vai chamando a galera de Moaná, pede o grito da galera de Moaná, pede o grito da galera aí de Oeiras também. Olha, bom sinal, Marinho, a galera de Curralinho que veio com você, muito obrigado a vocês. Galera que vem de Belém do Pará também, Macareira, Baitetuba, obrigado. Quem é de Belém aí, joga a mãozinha pra cima. Eu acho que aqui eu sou o único de Paragominas. Ou tem mais alguém de Paragominas aí também? Tu é de Paragominas? Meu irmão! Longe de mim, hein? Hã? Que foi? Ih, mas... ah. Ok, te vou ver. Meu amigo gordo também, a Cássia, o João! O Feli! A Natasha! O Tetezinho, a Carol, o Bruno e o André! Tá todo mundo juntinho aqui com a gente! E vai curtir com o Lourinho! Meu parceiro, DJ! Meu amigo Júlio Gaia, obrigado, Júlio Gaia! Tá com a comissão por aí, aquele abraço, Maria! DJ de Nix também, toda a galera aí do Tutubarão na área, pode crer! A empresa do Barão tá de parabéns também. Vamos lá! Porque essa mina é preparada, melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Abraço, Bruninho do Sideral. Imagina o Boa Vista. E curtindo o Magnata, Marigueira, Bruninho, valeu. Vamos para São Paulo, doido. O Cristian Bressão e Dione, equipe rock, doido. O Cebola. Cebola, bota táxi, olha, igreja. Quem gosta de marcante, joga a mãozinha bem alto que eu quero ver. Só quem curte o marcante aí, quem recorda. Quem dá valor em curtir a marcante, hein? Joga a mãozinha pra cima bem alto. Que tal se a gente recordar bem assim, ó? Vai! Quem sabe vai cantando que eu vou baixar o som pra ficar bonito no nosso CD! Como no filme. O quê? Eu tirei um beijo. Depois me entreguei. A galera do Proteção de Deus com a gente. Eu tinha um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. E aí, Jefferson? Cadê a proteção? Meu Deus, por que ela partiu? Só vocês, bem alto! Me faz gritar seu nome, me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino. Está aí, Marcelão, imagens aí da inauguração, agora aí, de Boa Vista para Belém, de Belém para Boa Vista, tem o, a embarcação Proteção de Deus, dos meus parceiros aí, embarcação de qualidade, os moleques são bacanas demais, conheci eles na embarcação, desde as 11 da manhã até as 8 da noite eu passei nesse barco aí, e essa galera só me fazia sorrir, meu, pode crer. Tudo aconteceu, eu tirei com um beijo. Depois me entreguei. E aí, Buiga? Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. Me abaixou. Amigo Chimiga também, da Eletrônica LED. Meu Deus, por que ela partiu sem... Só vocês, só vocês! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Bora ver se a galera tá afiada! segunda pó. Galera da segunda pó. Vem com o Chico, essa galera que é sucesso em Santo Isabel. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Joga a mão pra cima com a galera da segunda, é super pó. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. É galera da segunda pó. Play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, bora! No comando, Lourinho Digital. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. E olha só, Lourinho, abraço carinhoso! É o parceiro de EA! Meu amigo Júlio Gá. Olha o Marquinho! Olha o Vaso! Pobre tio, tio Maré! Shirlene Ibarra, a Diana, aqui na casa, gostei da Marguinha, aí em cima, valeu Marinho. Tava sofrendo, chorando pelos todos, escondendo o rosto, aí como um louco, louco, louco, comentam que você não dorme mais direito, que tudo é por causa daquela sujeita, que só tem uma amiga que está do seu lado, não chore mais amigo, pois você é lindo, são amores, amores que matam, e play, play. Professor de Deus está mandando avisar aí, viu, gente, que amanhã tem barco de saída pra Muaná também. Olha, até em Muaná! Pode crer! E pra quem veio de Popopô, garoto! Agora é a pressão Lourinho Digital. Também com a gente, obrigado pelo carinho dos meninos da BDK aqui na frente. Todo mundo curtindo. Passa o laser aí, como é que é? Oi! Ei, vai, olha pra mim. Precisando te falar que outra vez. É, meu parceiro, Cedão, obrigado, meu brother. Lore, meu amor, obrigado, você. Ei, Lore, Lora. Todo mundo aqui. Magnata. Magnata. Companhia aqui com a gente no show do Lourinho, o Aguinaldo Chefão! Magnata, o chefão, mas graças a Deus aí, Deus vem proporcionando coisas boas na nossa vida, e Deus nos deu a oportunidade de estar aqui ao lado de vocês, conhecendo esse público maravilhoso na Ilha do Marajó, em São Sebastião da Boa Vista. Jovem, está de parabéns nessa paredagem, que com certeza vai disparar um sucesso. Já está com a parceria fechada aí com o Lourinho Digital, onde nós iremos invadir esse mundão afora aí, para levar esse nome do magnado Chevão e sacudindo do Pará! Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo, faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer, e quanto mais eu fujo, mais quero aqui comigo. Vai assim, vai! Mais tem medo de sofrer, coração dispara, vou enlouquecer. Vou te amar, chego até a perder o ar, a paixão da... Xandri, Mega Ruiva também, Cristian Bressão, o Lu Soares, tá toda a galera juntinho. Não tem fim a cada dia, quero mais. Vinha! Banda 007. Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo, me faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer, e quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Mas por te amar, tenho medo de sofrer, coração dispara, vou enlouquecer. Por te amar, chego até a perder o ar, a paixão dói no peito, sem você não dá. E assim. Magnata. Vamos sacudir São Sebastião aí! Bate na palminha! E bate na palminha! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Bate na palminha! Bora, meu chefão! Bora, meu chefão! Tudo nosso, tudo nosso! E aí, Goiabinha? O amigo Bruninho também por aqui com a gente, curtindo nosso set aí, garoto! Sinônimo de que tem muita gente que trabalha amanhã ainda, olha. E agora? É nessa hora que a gente joga a mãozinha pra cima e fica sacudindo pro lado e pro outro assim, ó. E vai preparando pra tirar o pé do chão. E se lá pra lá, pra cá, pro lado, pro outro, libera! É agora, papai! Goiabinha, Goiabinha. O Ari Nelson, meu Magno, lá de Boaná. Tá aqui com a gente, toda a galera. Lourinho Digital, um dos DJs que é referência em aparelhagem no Pará, no comando do Magnata, o Chefão. Oi! E tira o pé, bora! Oh, tá na hora, vai, vai, vai, oh, tá na hora de brincar. Pula, pula, pole, meu amigo Júnior Chimane, a sua primeira dama também. Tudo sem parar, joga a mão, vai. E dá um pulo, vai pra frente. Dois pulinhos e vai pra trás. Quem quiser brincar, Luiz Chinão, chica, vai lá, e joga a mão pra cima que eu quero ver assim, ó. E lari, lari, lari, e lari, lari, e a galera do fundão, joga a mão pra cima aí. É a chicabana que vem dando seu. E lari, lari, lari, e lare, lare, lare. Eu quero ver essa voz do povo cantando comigo, aê. Aí, mãe. Lare, lare, lare, lare. Lare, lare, lare. É a Chico, mais uma vez que eu tô achando lindo esse. Lare, lare, lare. Lare, lare. Lare, lare, lare. Agora energia positiva, vamos pular, vamos pular, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! De pé, de... Chiclete! É chiclete, é chiclete, é chiclete, ei! Chiclete, é chiclete, é chiclete, é chiclete, ei! Chiclete pra cuidar no seu ouvido. E joga a mão pra cima, tira o pé no chão. Pra grudar no seu juízo, pra colar nossa paixão. Se mandando é prejuízo. Joga essa mão, joga essa mão, joga essa mão, mão, mão. Não é lambada, não é, não é merengue, não é. Sabe qual é? Tipo, tipo, banana, lambada, não é. Não é merengue, não é. Legal, legal, pulou demais. Aí, Paulinho, demais! Chiclete pra grudar no seu ouvido, pra tocar no coração, na boca pra mim é vício. Chiclete, ficar amarradão, uau, uau, uau, pra grudar no seu juízo, pra colar nossa paixão, sem banana, beijo, pão! Chiclete pra galera, o chicletão! E a gente vai agradecendo toda a nossa família. Já estamos aí chegando à reta final do nosso show. É o Magnata Chefão fechando aí com chave de ouro esse festival de verão aqui na cidade de Boa Vista, São Sebastião da Boa Vista. Lourinho Digital, DJ Maigo, meu amigo Jorge, nós da empresa Magnata, já agradecemos aí todos que vieram fazer parte desse grande evento. Já agradecendo de verdade também o apoio da Polícia Militar, todos os seguranças que fizeram parte desse evento aqui hoje maravilhoso. Evento de muita festa e alegria! Devagar, garota louca, tão ambiciosa para uma joia. A gente vai agradecendo aí em nome da Prefeitura Municipal de São Sebastião, da Boa Vista, do nosso prefeito Getúlio Brabo de Souza. É uma realização aí da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo aqui de São Sebastião. É o Festival de Verão! O nosso diretor de cultura, Elson Drago, eu te agradeço também em nome dele. Apoio ao Semir Faria! A gente vai agradecendo também aí em nome da empresa Magnata, o amigão Simi. Estamos chegando à nossa reta final de mais um grande show. Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja com... Banda 007. Chora, menina, chora! Eu polícia que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Eita, Maria! Será que o senhor me... Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. O som do carro no talo. Obrigado, família linda! Magnata! Magnata! O campeão de público do Marajó! Compreenda, por favor, o meu amor me deixou! Obrigado, família maravilhosa! Estamos chegando na saída final de mais um show! Banda 007. É que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar. Obrigado, Prefeitura Municipal. Obrigado a todos que vieram participar desse show. E a gente vai fechando com chave de ouro com essa bem aqui.